Creio que a felicidade é utópica na verdade. E se alguém a viu, deve ter sido miragem. Já não me surpreende o vigia do condomínio encontrado amarrado na guarita com tiro. Nem a fita que rolou no semáforo fechado quando o boy pisou pela última vez no freio do Z4. Abel da casa grande hoje passa roupa Armani visto massa, chegando de Mustang. Ainda se embaraça nos botões da side by side. Sua cabana é na periferia da cidade. Como filho, não quis seguir o seu legado. Trabalha com uma ferramenta de aço niquelado. Em minha lástima, quando eu vi o proletário tirando foto de uma Cherokee, ciente de que jamais terá uma. Aprecie a imagem no celular e o sonho se atenua. Debate, tema. Redução, maioridade penal, o que aplaude. Tem casa em Jurerê Internacional. A vida é muito mais que o ronco de uma Hayabusa. Muito mais do que cobertura repleta de prostituta. Porque nem prata, ouro, rubi ou diamante trazem alguém de volta. E nem cura o câncer que se alastra pelo corpo. A mãe chora, o pai fica louco vendo seu filho finando, enterrando só pele e osso. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela, não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela, não é bela. A vida não é bela. Olha a menina que o voluntário carrega, vitimada por um grade sem as duas pernas. O menino em meio aos escombros, sentado ao lado do corpo, aos prantos, sob o pai morto por recursos naturais. Etnias radicais, de xiitas a sunitas, de Israel a urra mais. Carrega o buffer, tem atração pra todo o globo. Refém, decapitado por um fanático religioso, estimula nossa curiosidade. Estamos no mais alto nível de mediocridade. Um desesperançado, uma PT, um suicídio. Logo após executar a mulher e o filho, pelo décimo mês não obteve emprego, caiu a míngua. E seu caçula passou de enfermo. $1.300.000 no míssil. Toma rock, dizem que o fim da fome é impossível. O inferno não tem fogo, é o oposto, é composto por 70% de água em sólido líquido e gasoso. Que é claro, até isso poluímos. Pra escassez atacar em 2025 sem professor, ele reduziu a phaser, empossou uma MP5 e metralhou a blazer da polícia militar, pagando na Honda, provocando dois homicídios e um coma. A vida não é bela, não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. No financeiro tá firmeza, é dono de herança. Mas não vai pôr aliança no dedo da mulher que ama. Porque ainda não existe um cartão de crédito que compra o sentimento quando ele é sincero. Evacua os 50 anos de trabalho e observa com atenção tudo tomado pelo pau. Foram centenas de cadáveres e refugiados que passaram fim de ano em abrigos improvisados. Se não chove, falta água. Se é muito, desce a casa. A natureza se voltou contra quem já não tem nada. E pro canalha, penúria é provação. Queria ver, sentir na pele, manter a mesma opinião. Mas tenha fé, meu filho, que um dia Deus atende. Como é fácil falar no sofá do palacete. O coração sente ação do ódio sem tréguas. O amor foi impresso em notas e moedas. Pro cabelo 1.200 na escova fotônica. Pro medo 100.000 na vigilância eletrônica. Enquanto o órfão fumava crack na lata, o boy jogava Nintendo com a babá na Mega Sala. É idílica a estratégia e o milagre que empregue consciência na última evolução de Darwin, ofuscando a beleza em qualquer um dos hemisférios. Porque só quem não sofre é quem tá no cemitério. A vida não é bela. Não é bela. A vida não é bela. Não